Irmãos Viana, em Erechim. Você foi chamado por Deus, enviado, mas no caminho parou. No Congresso de Missões e Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus. Domingo, 1º de março, às 19 horas. Segunda, 2 de março, às 19 horas e 30 minutos. Participe do Grande Congresso de Missões e Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de Erechim.